quando você chegar, quando você chegar. Numa nova estação, te espero no verão. Salve Salvador, que bate e quebra tudo por amor. Eu sou do pelo, o negro é raça, é fruto do amor. Salve Salvador, que bate e quebra tudo por amor. Eu sou do pelo. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar. É, te espero no verão. Salve Salvador, que bate e quebra tudo por amor. Eu sou do pelo, o negro é certo tudo amor. Salve Salvador, que bate e quebra tudo por amor. Eu sou do pelo. Mete o culto dele e vai abrindo o caminho. Pega